Production. Eu tava na rua da água, de golquinho de radinho, sem me avisou do nada. Chegou, quis papinha, achou teu pai na lábia. Pediu pra sentar e sarrar na gocada. Eu tava na rua da água, de golquinho de radinho, sem me avisou do nada. Chegou, quis papinha, achou teu pai na lábia. Pediu pra sentar e sarrar na gocada. Foi tua amiga, tá muito louca, tu também tá aqui, nem ela. Tua amiga tá muito louca, tu também tá aqui, nem ela. Olha pra minhas duas, vem jogando a xereca. Joga xereca, olha pra minhas duas, vem jogando a xereca. Olha pro DJ Marcos Cauê e vai joga xereca. Olha pra minhas duas, vem jogando a xereca. Olha pro DJ Marcos Cauê e vai joga xereca.